está em tuas mãos. Tudo eu entrego para ti. Meu viver é totalmente teu. O meu prazer é te adorar. Vem, ó Espírito Santo, poder de Deus em amor, vem renovando todo meu ser, fiel, consolador.